Do seu vigário na sua quinta edição. Quando será, padre? Dia 5 de julho, numa sexta-feira, horário às 19 horas. Transmissão pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, YouTube, Padre Manzotti. Como que você pode participar? Primeiro, se programando para assistir pela TV Evangelizar, Rádio, YouTube e todas as redes sociais. E também fazendo e mandando o seu cordel. Eu estou muito ansioso para ouvir o seu cordel. Você pode fazer mandando um vídeo. E para onde que eu mando, padre? 41-3221-6060. Ou poste na sua rede social com o seguinte hashtag. Hashtag Arraiá do Manzotti. Agora, meu filho, veja o propósito deste arraiá. O mote solidário, a evangelização não para e nós precisamos manter o sinal no ar. E olha, é um desafio instalar novas torres de transmissão nas cidades que nos foi concedido outorga.